ZYK 238, Rádio Difusão Sul Rio Grandense, Erechim, Rio Grande do Sul, em 650 kHz, com 5 kW de potência. Nossa rádio é puro coração. Da educação infantil ao ensino médio, o Colégio Franciscano São José oferece um ensino de qualidade, focando em conhecimento, princípios e valores. Com atenção à família e à espiritualidade, o estímulo ao conhecimento, segurança e o acesso à tecnologia, o Colégio Franciscano São José oferece condições para uma formação integral que garante resultados. Vem para o São José. Matrículas abertas, vagas limitadas. Recorde de Itália, aos domingos aqui na Difusão, às 10 da manhã. Oferecimento, açougue Mercado Ibner, mondongo pronto, filé de tilápia, sardinha em salmoura, galinha caipira e codornas. E tudo para sabão caseiro. Avenida Farrapos, Erechim. Depois da sua consulta com o oftalmologista, passe na Ótica Langer, que oferece inúmeras opções de óculos de grau e também óculos de sol, em cores e design das melhores marcas e com descontos especiais à vista ou em condições de pagamento especiais sem acréscimo. Muitos modelos para você escolher o seu óculos. Óticas Langer, estilo, bom gosto e qualidade, na Avenida Maurício Cardoso, centro de Erechim. Terra Nova Tintas, há 30 anos colorindo nossas cidades com muito mais qualidade, agora também em Erechim. Uma loja de tintas completa com as melhores marcas do mercado. Renove os seus ambientes com as melhores marcas de tinta: Renner, Alessi, Coral e Suvinil. Toda a linha automotiva Lazuril e PPG e também a linha industrial e moveleira Farben. Faça seu orçamento pelo telefone 54-999-14-9384. Terra Nova Tintas, na Avenida 7 de Setembro, 1424, próximo à URI. Buenas indiada de todas as querências. Com seu permisso, estamos apeando de pago em pago para saudar essa peonada de todas as lides, cores e crenças. Te peço, patrão do céu, com tua benevolência, que a Rádio Difusão, de garupa para alegria, levando de rancho em rancho o som de pátria e querência. E para a apresentação deste rodeio de prosas, aqui está Edeovaldo Dias. Tá aqui o gaiteiro, viu? Quer dizer, isso, tá aqui o Edeovaldo Dias, né? Ah, Zé, velho, chegando aqui no rancho faceiro, alegre e contente. Assovia de calça curta e mão no bolso, né? É. Buenas indiadas, tô chegando aqui no rancho para mais uma tarde, viu? Do nosso Patrick Herense, que começa agora. Vamos lá. Ô, gaiteiro, vou pedir pro gaiteiro, então abre a porta do rancho, vamos ver como é que tá indiada lá dentro, né? Pura a porta comigo que dá a bota aí, gaiteiro. Vamos ver como é que tá indiada. Deixa eu dar uma chulhada aí dentro do rancho. Olha só quem eu vejo ali, viu? Tá chegando aí. Nenito Sartori. Trouxe o cavalo? Deixa lá fora o cavalo, né? Deixa lá amarrado até embaixo daquele pé de ariticum ali, né? Na sombra. Isso, os Bertucci também estão indo. O Chiquito Bordonei, tá tudo bem com vocês aí? O João Almeida Neto. Gostou? Vim hoje. Ontem e hoje retornou de novo, né? Ficou gostoso. Ah, então tá bom. O grupo Caverá também tá aí, vamos matear. E os Serranos também, né? Trouxendo uma vaneira daquela. Ah, aquela vaneira é boa, uma barbaridade, né? Essa indiada vão ficar conosco até 6 da tarde, cantando, tocando de animando. Quem convidou foi o Demir Galhassi, o Gaiteiro da Tarde. Hoje é o Guri da Gaita, é o Alex Paz. Então, em nome da gauchada, boa tarde. E a guampa correndo solta no rancho. Mas olha aí, viu? Essa vem lá da Campinha, lá do sítio dos bambus, viu? Isso, gostava, ó. Ah, é pra refrescar. Até porque fala em refrescar, viu? Tá quente, né? Quente pra burro, pra cavalo, pra cachorro, tudo, né? Nós temos sonho pelas melenas aqui, viu? Deixa eu conferir até antes de nós iniciar a parte musical do programa. Vamos conferir aí como é que está a temperatura nesse momento aqui no centro da cidade. Agora aqui na Maurício Cardoso, né? Deixa eu dar uma voltada lá fora, lá na área, lá para ver como é que tá aquele termômetro ali na parede ali. 25 graus a temperatura, mas já teve mais quente hoje à tarde, né? Já. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando aqui graças ao Multi56, que está conosco todas as tardes, Casa para Todos. Essa casa que vende barato de verdade aí na Rua Alemanha, esquina com a Rua Aratiba, né? Antiga estação rodoviária. Supermercado Açougue da Cooperativa, Família Nossa Terra e o Tri Legal Tchê, então, que é esse domingo, esse fim, essa semana, e tá, bah, mas quanto dinheiro, meu Deus do céu, dá nojo até, né, de tanto dinheiro que vai ter, né? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, né, ô gaiteiro, tudo certo então? Tá afinada a gaita? Ah, mas então tá, o Cunhavins que afinou a gaita do guri aí, né? Tá aqui, tá, mas tá bombando, tá na ponta do casco. Muito bem, perguntou pro cavalo, o que o cavalo respondeu? Mas que barbaridade, esse cavalo é dos bons, viu? Isso. Vamos em frente com o programa aqui. Esse é o Padre Querência. Hoje é uma quarta-feira. Muito bem, então tá bom. Mas agora vamos ouvir música. Vamos lá, seu Antônio de Oliveira, Dona Rita Lima de Ferreira de Março, ouvindo a nós. Lá, sabe aonde? Lá na linha 13, Princesa Isabel, entre Campinas e Cruz Altense, né? Isso. A família Itutes também ouve o nosso programa lá. Mas grande abraço a essa gente toda lá, que todos tarde acompanha o nosso programa, né? Hoje teve nos visitando também à tarde seu Afonso Openkoski, lá de Carlos Gomes, também um abraço a ele e a família toda. Amanhã cedo nós vamos trazer uma música bem bonita para você, já que essa hora está retornando para casa aí, né? Amanhã a família Tomkowski tem gente de aniversário aí, né? Ô, dona Ilma e o seu Luiz, amanhã tem festa na querência, então tá bom. Mas vamos fazer o registro amanhã, no dia do aniversário, né? Tá bom? Então tá. Mas que Nossa Senhora da Imaculada Conceição dos Frutos, quem é a devota dessa santa é a Adélia também, né? Adélia! Oi, Adélia, tá ouvindo nós? Boa tarde, tudo bom para você. ZYK 238, 650 kHz, 5 kW de potência. Erechim, Rio Grande do Sul.